fotografia do instante. Da síntese vem a força da poesia tradicional japonesa, que 4 séculos depois de ganhar forma, virou assunto de sala de aula. O haikai, no original japonês, é quase uma fórmula matemática. Muita coisa, muito significado, muito entendimento. Quando as palavras certas se encontram, dá orgulho. Simplicidade. 200. Rapaz como Dé, como um até que é esforçado dos que bomba e aprende reprovado. Zé, quem te viu riu, não só viu quando caiu. Zé, então mostra pra eles como é curto o pavio. Ré, mexe com ele não, pois como todo personagem, no começo mesmo tímido vai se afastar da margem. Mal, tão pouco marginal, não vou pro terminal. Meu espaço é o mesmo que o de geral. De janelas eu já vi a mesma fita, de quem corre por grana e depois desacredita. Não tem amor à vida, não quer comer marmita, mas tem que comer, que trampar, viver a vida. A cara feia nem é fome, ruga veia no meu nome. Que pensei que tudo isso ia me fazer homem. Pra quê? Porque tudo, a vida já é tão curta. Os valores discutidos pra gente nunca muda. Quem tem que mudar, quer ser. Depende o lugar, mas fé. Quem tem que mudar, quer ser. Depende o lugar, mas fé. Hoje tá um dia lindo, esquisito, igualzinho aquele dia em que eu escapei do castigo. Abri a porta, fui saindo, por um lado fui sorrindo, mas por outro senti as lágrimas de minha mãe caindo. O coração anda sentindo, fui embora, e agora? Mas se não, como saber, só mejo a vida lá fora. A tristeza se ignora, minha coragem se aprimora, e da infância só trazendo as marcas da catapora. Cheguei de prima, senti o cheiro da erva. Pique de mudança, mudo o formato da selva. Agora é só comigo e o resto tá nas mãos de Deus. Deixa eu me enfrentar essa fila pra amanhã ir atrás do meu. Dá licença. Tempo demais, esperando por algo grande. Atravessa o ventre atrás de todos demais. Mas não, dessa vez não, não dessa vez. Principiante, nova receita, aceita. Desfeita de um invejoso, aceita. Se aceita, se conhece, se acredita. Se vicia, viciante, se despreza. Não pratica, se faz reza, não medita. Se medita, também lesa, quem se preze, que comece. Então faça a sua prece, francamente. Questionado seja dessa forma, a humildade como norma torna a vida menos quente. Todo sem ter mesmo morna, ela fria, diferente. Dá-se uma importância a cada meio estágio unicamente. Não é só vir morrer, a vida te foi concedida. Vida, corre risco de batida, tu não devia perder. Ele devia crescer e aprender. E aprender significa viver. Quem tem que mudar, quer ser. Depende o lugar, mas fé. Quem tem que mudar, quer ser. Depende o lugar, mas fé. Where do you come from? Música é arte do som, movimento do tempo. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar tanto quanto possível as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo.